Gustavo, Kilo Whisky. Tá autorizado o local Salvador. Salvador com TGL em Vera Cruz. Mantém 1000 pés restritos no corredor Axé. A decolagem é da 17. A primeira curva à direita. O controle 119 decimal 35. A torre 118 decimal 95. E o transponder ao 01 16. Bravo Kilo Whisky. Correto, bravo que Luiz, que chame a torre para o acionamento. Bom voo. Vamos no Channel 6225 para início de táxi. 94 a bordo, 4 horas e 45, alternando Goiânia. Gente, tá livre o táxi. À direita, o 6225 para o Channel e no ponto de espera, dá um no zero, chame a torre, 1895. A gente está autorizado no ponto de espera 11895, Oxenet 62. E o Oxenet 6312. Livre o ingresso para o Gate 2, via Juliette. Juliette, Gate 2, 63. lembra aí que o Mike chamou pra cópia? Tá autorizado, voo local, Salvador, Salvador, no corredor forte, a mil pés, restrito. Decolagem é da 1 no 7, curvará à esquerda. O controle, 119, decimal 35. A torre, 118, decimal 95. E o transponder, 0112. Também é que o Mike está correto o protejamento, chame a torre para acionar, bom voo. E rádio pirata na frequência 121.9, é isso? Está livre e chame para o táxi, voo 903. Sempre aí com Mike na escuta do solo ainda. Lembra aí que o Mike prossiga? Ah, ok, gente, no solo aqui a gente não escutou nada. O senhor consegue identificar se existe algum nome, a rádio? Como a gente está na mesma frequência, 121.9, a gente deveria ouvir aqui também. Porém, não ouvimos. Mas, graças pela informação. Se o senhor conseguir o nome da rádio, por favor, reporte aqui a torre. Você pode chamar a torre em 118.95 para o acionamento, 90 Mike. Nada, bom voo, até a volta. Saulo, Gol 903, Spartak, com 147 na borda, 3 de autonomia, pegando Campinas. Alterna? Alterna, Campinas. Ciente, o Gol 9083, da livre o táxi, pelo pátio, Taxiway Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio e a Índia, ponto de espera 1895, Gol 9083, pontinho. E o Gol 9083, caso aviste próximo aqui à entrada do pátio 3, duas pessoas, estamos trabalhando aqui na área da Juliette, não vai interferir no seu eixo de táxi. Tá ciente, o 9083, avisou. Bom dia, Santa 3732, livre o táxi e Alfa e Juliet para o gate 01. Alfa Juliet 01, ciente. Chanel 6312. Bom dia, está autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. A decolagem é da 1-0. A primeira curva é à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.35 e o transponder é o 5420. Chanel 6312 e chame para o push e acionamento. 6312. Solo Salvador, bom dia, 35221, solicito 180 para a vitória da conquista. Ok, o 35221, eu já tenho autorizado aqui o 200, o senhor aceita? Aceito. Ok, está autorizado então a vitória da conquista, nível 200. A decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, a subida é a Arbor, e após Arbor, prossegue direto para a vitória da conquista. O controle 119.35, acione 5426, trip 5221. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, controle da mesa, à direita, perfeita área, por após direto. O controle 19.35, acione 5426, 5221. Correto, chame no pátio 3 para o push e acionamento. O trip 5221. passe autorização. Digitão 3304, está autorizado Brasília, 360 nível, via Pesolu 17. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida Arbor e após Arbor Elefa. O controle 119.35 e acione 5422. Autorizado Brasília 360, Pesolu 17, decola da 10, direita, Arbor, Elefa, 1935 e 5422, está no 04. Está correto, então 3304, chama para o push e acionamento. Está chamando. Salve Salvador, bom dia, Oxané 6311, livrando na pista na sua escuta, na boa. Ok, Oxané 6311, livro táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Paulo Salvador, muito bom dia, eu estou 3663 no 05, estou aqui da Índia, pronto, cópia Guarulhos 360. Tá, 3667, autorizado Guarulhos, 340 nível, prossegue na Pesolu 10 até SMAP, após SMAP, direto Awake, Alpha, Whisky, Alfa, Kilo, Eco, Awake, após direto Maricá e interceptar o Pesolu 44 até Nilson. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Leda Bridge para interceptar o Pesolu 10. Controle 119.35, o transponder 5424, tá 3663. Autorizado Guarulhos, deu 340, via Upper Zulu 10 até SMAP, direto Awake, direto Maricá, intercepta Upper Zulu 44 até Nilson. Decolador 10, curva direita, subida da El voa Leda após Bridge. Controle 119.35, transponder 5424, potência Delta 3663. Delta 3663, correto, com sejamento, chama para o push e acionamento. O TAN 3304, puxa pé acionamento 04. O TAN 3304, tá livre. Chama para o táxi. 3304. Vai chamar táxi, o Tan 3304. O Xanel 6311, mantenha a posição antes da Juliette. Seu gate é o 02, está ocupado pelo Bosley da companhia. Aguardando a Inferno nos informar que um novo gate, o senhor parquear. Afirmativo, tá? Mantenha a posição aqui antes da Juliette, o Xanel 6311. Solo 35221, pushback acionamento, parte show 3. Autorizado e chame táxi. O 35221. Xanel 6311, autorizado o ingresso no pátio, o gate é o 9, o 6311. Afirmativa, o 9 prossegue pro 9, obrigado. Nada. Solo Salvador, tá 3663-05, feedback acionamento. Aguarde, tá 3663, tráfego, temos dois tráfegos da retaguarda. O segundo tráfego é uma TR da Trip, que vai sair do pátio 3. Aguarde autorização, previsão, mais 3 minutos. Gente, nossa escuta tá 3663. Thunder 644. We're taxed by Alpha, and road short, Juliet. Alpha and Juliet. Affirmative, continue taxed by Alpha, and maintain position before taxi Juliet. I will maintain position before Juliet. Solo 35221 para o táxi, 64 a bordo, 1250, alterna Salvador. Tio 35221, continue o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Então vai seguir o TAN aqui no pátio principal. Gente, pátio 3, seguindo o TAN e 1895, ponto de espera. Até a volta, 5221. Até a volta. O TAN 3304 para o táxi com 157 a bordo, 4 horas e 36, Ribeirão Preto. Gente, TAN 3304. Livre táxi à direita, ponto espera da 1018-95 a torre. Direita, ponto espera da 10-18-95, tá 3304. Página 6312, temos tráfego cruzando o pátio. Sim. Paulo, bom dia, o 960, levanta, se o 960, táxi via Alfa, seguindo o MZ 8 da Andes, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, seguindo antes, o nome é Zé. O TAP 3663, o gate 5 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Tamara táxi, TAP 3663. Oxana 6312, livre o push acionamento no gate 2, chame táxi. Valeu, autorizado, push acionar Oxana 6312. Trip 5221, na escuta do solo. Andes 644, offset the Airbus A320 from Tarn Company, after cleared to taxi via apron 1 to gate 11, then pay attention the following vehicle near the gate number 7, the safety car will guide you until gate 11. Zero, siga o MD8, seu gate é o 612. Segue o antes, foi o 612, o nono é 60. Nono, já não é 63 no 2. 63 no 2, prossiga. Posso mandar essa posição aqui, 3, 5 segundos. Confirme quanto tempo? Um minuto, eu te passo a atualização. 7. O Andes 644, are you able to continue attack by alpha? Ok, it's cleared to enter on apron 1. Para o táxi, eu sou 3663, alternada Galeão, autonomia 0405, tem 141 a bordo. Alternada Galeão, confirme? Afirmo, Galeão. Ok, observe a aeronave da Gol passando o eixo de táxi. Após prossiga o táxi com segurança via pátio principal, Índia, E no ponto de espera dá um no 018-95 a torre, o TAM 3663. Taxi via parte principal ainda, ponto de espera, centro e 1895, TAM 3663. O 6312 da Chanel, eu vai chamar para um novo puxa acionamento. Charlie Golf Uniform Quebec India, helicopter on Apron 4. Standby clearance to Sierra Bravo Papa Sierra, Porto Seguro. Roger, it's clear to start up engines on the Apron 4 and stand by to receive your copy. Salvador, será 6312? 6312, prossiga. Afirmativo, chame quando pronto para um novo push de acionamento, 6312. O Charlie Golf Uniform Quebec India, ready to copy. Roger, o Charlie Golf Uniform Quebec India is cleared to destination Sierra Bravo Papa Sierra. Flight level is 060 via Golf 677. Departure from runway 17 and the right turn and Coral departure. Charlie Oscar Romeo Alpha Lima Coral departure. Departure frequency 119.35. The tower's frequency is 118.95. And the Skok hold 5, that's correction, the Skok hold is 0263, Charlie Golf Uniform Quebec India. It's ready back, correct, and contact tower to taxi on the prompt 4, confirm sold on board. Roger, and a good day, sir. Salvo, Adrana 09, Lebrona Alfa, na sua escuta. Luna 9109. Prossiga para o gate 8, via Juliette. 8, Juliette. Mike Eco Delta, pronto para a cópia, Manati? Manati, está autorizado, 1010. Corredor Axé, decolagem da 17. O controle, 119.35, torre, 1895. E o transponder 0125, Mike Eco Delta. Delta está correto o cotejamento, o POB. Cliente, chame a torre para acionar, bom voo e até a volta. Apollo, gol 1630, Litro. Gol no 630, ali no táxi. Via Alfa e Juliette, o gate é 04. Alfa Juliette 04. TAM 3733, tá pronto para a cópia, São Paulo? Afirmativo, tá autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle é 119.35, acione 54. 44, está 3733. Autorizado, aeroporto de Congonhas, para 360, saída da El, venda presidente, outra coluna 6, DHC, 13, tira a segunda, contando saída 119, principal 3, e aciona 444. Correto, está 3733. E chama para o puxo de acionamento. Camarada. Bom dia, Xané 6332, bom dia, Debrou. Bom dia, Xané 6332, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamarei antes da Juliette, 6332. Bom dia, hotel Lima Tango, prossiga. Só não compreendi o local que vai efetuar o sobrevoo, confirme. Gente, o hotel Lima Tango. Ah, autorizado, voo local em Salvador. Mantém 500 pés. A decolagem será a partir da RMA com a proa sul. Torre 118, decimal 95, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 0143, Hotel Lima Tango.